Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. E eu já fui audaciosamente onde nenhum nerd já foi. Na Lapa. Aqui é Carlos Voltor e Caplá. Certo, né? Aqui é Mario Abad, o Fanatic, e Live Long and Prosper. Aqui é Azaghal, o anão, e que a força esteja com vocês. Só pra contrariar, né? Muito bom, então hoje vamos falar sobre Star Trek, Jornada nas Estrelas. Sim, algo que o Jovem Nerd fica devendo muito a sua base de fãs Trekker. A gente fala muito pouco sobre Star Trek, mas as pessoas pedem, meu Deus, como é um set nerd e não fala de Star Trek, vamos fazer mais um Nerdcast sobre Star Trek. Hoje vamos falar sobre a série clássica, de onde veio, como começou, e também dos 6 filmes da tripulação original, do Capitão Kirk. Certo? Certo. Vamos aos e-mails? Sim. Canelada. Canelada. Ok, então vamos lá. É, a gente tem recebido e-mails, muitos e-mails de um cara, do Rodrigo de Recife, do Quarto Sinistro. Ele, foi o que deu o apelido. Pois é, né? Ele mandou um e-mail assim, bem no início, falando: eu odeio vocês e não consigo parar de ouvir. A gente leu e ele ficou empolgado, ele acha que a gente tem que ler todos os e-mails dele. Ele acha que é gente. Então, por causa disso, né, a gente vai abrir uma sessão desse Nerdcast e não vamos ler nenhum e-mail dele. Também muitos e-mails pedindo, já antecipando o Nerdcast do Lost. As pessoas estão loucas, queremos o Nerdcast do Lost. Eu aviso, olha, vocês estão criando muita expectativa, vai ser um Nerdcast. Não vai dar como pra falar... outro qualquer, pois né, é, cara? Não vai dar pra falar tudo do Lost, que o Lost, cara, é uma enciclopédia de informações, né, que a gente tem pra falar. Mas a gente vai fazer o melhor possível, mas em breve, quando é que vai ser o Nerdcast do Lost? Cara, eu não sei, porque a princípio, o Lost no Brasil ia acabar de ser exibido dia 7 passado. E não foi. Dia 7 de outubro. Dia agosto. 7 de agosto. E não foi. Passou o episódio 21. Ah, nossa. Não, então... então faltam 2 episódios, na verdade. Então o Nerdcast do Lost deve sair em respeito aos que assistem pela AXN ao invés de ABC. É, vai sair só no final do mês, porque senão, então, meu amigo... No final... a gente já pode adiantar o final aqui, se vocês quiserem. Vamos lá, rapidamente. Primeiro e-mail de Rodolfo Santos Jerônimo, o Rodwolf do fórum, entendeu? Rodwolf, Rodolfo, Rodwolf, né? Muito bom, parabéns. Muito bom, parabéns. 22 anos, Santo Anastácio, interior, praticamente Smallville. Ri muito com esse último Nerdcast contando as aventuras de vocês nessa época que deve ter sido muito louca. Não cheguei a pegar os anos 80, como podem perceber, pela minha idade, mas a minha turma do primeiro grau chegou a fazer umas festinhas dessa de dança da vassoura que chamávamos de bailinho. Verdade ou desafio, que era o verdade ou consequência, salada mista, etc, por aí vai. Sempre fui o mais perto de nerd que poderia existir na minha sala. E realmente só a ideia de rejeição já assustava muito. Pois é. Mas no fim, até que às vezes a festa acabava com um saldo positivo. Nem que fosse só a dança colada com uma das pups da escola. Chorei de rir. O cara era muito bom, na verdade. O cara conseguiu uma dança colada com uma das pups da escola. É, tá de parabéns. Então, de parabéns, né, cara? Porque aquela combinação de... carência e medo de rejeição é uma bomba, horrível, né, cara? É verdade. O que explode pra dentro. Exatamente. Chorei de rir, ele continua, chorei de rir com a imitação do senhor e da senhora Jovem Nerd, haha, muito bom. Eu desconfio que... agora vamos lá pra rodada. Eu desconfio que a portuguesa seja a senhora Azaghal. Que uma amiga de longa data ela é, já está bem óbvio. E sobre as músicas internacionais com letras em português, lembram dessa do New Kids on the Block? 10 pastéis, um kibe, 2 coxinhas e um curá. Porra, foi muito bem lembrado, era muito boa. Rogério Risato, 26 anos, tô avisando. Jundiaí, São Paulo. Tô avisando, vai, lê. Ui? Lê? Escutando o Nerdcast 25, me passaram algumas ideias de quem seria a portuguesa. Por um tempo, achei que seria a mãe do jovem nerd, pois só mães são capazes de falar em público. Hehe. Bom, isso é brincadeira. Quem eu acho que é a portuguesa é a esposa ou namorada do Azaghal. Aí, ó, mais um. Pois saibam, cara, que vocês nerds estão tão longe de adivinhar quem é a portuguesa que eu chego a ter pena de vocês, cara. Olha lá. Próximo, Andrew Luciano, 23 anos, São Paulo, já escreveu aqui. Escutando Nerdcast, pelo que escutamos durante os 20 primeiros minutos, pelo que dá pra perceber, a portuguesa é a senhora Azaghal, será? Aí, mais um. Aí, ah, então vamos concordar, é, pronto. É, vocês acham que é, a gente deixa assim. Ai, ai. Muitos e-mails falando que é a senhora Azaghal. Teve gente que disse que foi no Orkut e fez uma investigação sinistríssima de ligando um ponto a outro. Fez aqueles mapas na parede com vários barbantes coloridos. Exatamente. Muito bom, vai lá. André, 20 anos, Itaquaquecetupá. Isso é quebra-queixo. Fala, né? Rápido três vezes. Rápido três vezes. Não irei perder nosso tempo com os inúmeros elogios que vocês receberam nos e-mails. Eu irei direto ao ponto. Façam uma campanha no site pedindo que os nerds enviem e-mails ao programa do Jô Oh, isso é ótimo, gostei. Exigindo a presença dos nerds no sofá do gordo. É uma boa maneira de aumentar a popularidade do site e assim conseguir mais dinheiro para comprar paçoca. Eu já mandei meu e-mail. Faça você também a sua parte, nerd. E terá muita revista em quadrinho e videogame no céu te esperando. Mas eu achei uma ótima ideia. Mandem e-mails a Tormenta, o Jô Soares e o João Gordo. Eu tenho medo de ir nesses lugares. Eu vou falar muita besteira, cara. Eu teria medo de ir na Maria Gabriela. Vamos lá. Fábio Rangel, idade 25-1, Rio de Janeiro. Sim, 24. Alô, equipe Nerdcast. Eu, o incrível miserável, que ele já escreveu no último Nerdcast, comentando sobre o Nerdcast dos Playgrounds. Me desculpo. Primeiramente se ofendi o Alotone chamando-o de riquinho. Mas é que ser nerd corrido que nem vocês requer, admitam, um saque no caixa eletrônico do FMI. Pois bem, camaradas... O cara que desenvolveu a teoria dos jogos, comentado no último Nerdcast, foi o John Nash, mais conhecido como Russell Crowe. Sim. E essas experiências de playground de vocês ficam muito resumidas ao meio. Vocês não comentaram sobre o início e o fim. O fim, particularmente, que era o ápice da diversão e da descontração, quando subitamente éramos cortados pela voz grossa e ecoante do porteiro. Ô, oh, passou do horário, o Prey vai fechar. Todo mundo murchava na hora, mas ninguém arredava o pé, até que a primeira dama do condomínio resolvia descer e expulsar um a um. Eu lembro dessas coisas, ele tem razão. Júlio César Antunes, Júlio Mock do Fórum. Por que será Júlio Mock? É. Será que tem alguma coisa a ver com o Rod Wolf? É, Mocha? Será que ele é Mocreia? Não, Montes... Júlio Mocreia? Montes Claros. Olha aqui, rapaz. Eu não molhei o bico. Hã? 23 anos, Montes Claros, Minas Júlio Gerais. Júlio Mock. Meus parabéns pelo último Nerdcast, caras. Esse foi mega boga, avacalhado e a participação da Agatha e da portuguesa foram impagáveis. O histórico da Lotone é muito parecido com o de muitos nerds nesse mundo. Com certeza, agora vocês ganharam muito mais afinidade com o seu público, jovem nerd. PQP, não sei como até hoje vocês não apareceram no Jô Soares. Olha aí, que isso, mano? Uma convenção de nerds decidindo decidiram isso? Decidiram isso. Se apareceram, não aparecemos, mandem um link do YouTube. Não, não aparecemos. Não tem link. Fala sério, vocês merecem ir lá, mas quando forem, avisem, porque eu não quero perder. Quem já foi... Foi o Mário Abad. O Fanatic. O Fanatic, ele foi representando os Batmaçons do Brasil. Não me perguntem o que é isso. Eu sei que vocês procurem por... Na época do primeiro Batman, eu não lembro que 89. Ano foi. 89. O Jô era no SBT ainda. Isso, SBT. O Mário Fanatic fez o Jô Soares vestir uma máscara do Batman de látex. Que engraçado. Então procure. E último e-mail, Felipe, 18 anos, Itajubá, sul de Minas. Seguindo seus conselhos, vou ser sucinto. Esse Nerdcast foi incrível. Mesmo eu quase fazendo parte da gorjeta, eu me identifiquei muito mais com situações como qualquer bom nerd. Como é que é? É que ele quis dizer que como ele tem... Ele faz parte dos menores de 18 anos. Ah. Ele não teria se identificado conosco, que somos uma casta mais velha. Ah, seria, então. Mas que mesmo assim ele conseguiu... Se identificar. Isso. Muito bom. Me pareço muito com o Jovem Nerd, sem ofensas. Hahaha. E depois de escutar isso, me bateu uma pátia inveja dele. Como você encontrou a senhora Alotone? Tem fórmula? Nos ensine. Eu conheço a fórmula, é o fator C, que chama. Eu usei ele muito no vestibular. O quê? Que é o fator da cagada. Não é cagada. Eu vou explicar. Eu e a senhora Jovem Nerd somos parte de uma mesma consciência cósmica posta... Enquanto ele fala isso, vocês imaginem as engrenagens do universo todas agindo pra que ela caísse no colo dele. Não foi isso. Nós estávamos juntos já, antes de nascermos aqui, neste plano material, e aí viemos juntos com a missão de estarmos juntos com... e enfrentarmos... Uma missão ou omissão? Uma missão. Ah, eu pensei que vocês estavam omissos em alguma não, coisa. Não, e por isso nós nos encontramos muito cedo. Não fosse a senhora Jovem Nerd, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje. Não teria aprendido tantas lições como aprendi na minha pequena vida. Poderia ser vida. Um bêbado? Um bêbado, com certeza. Um ator pornô ou até viado, quem sabe? Ah, que isso. E aí ele, eu comi todas as minhas refeições, tá? Ah, muito bom, parabéns, Jovem Nerd. E aí ele continua, PS, concordo 100% com vocês, beber alcoólicos é para os fracos. PS... Não? Ué. Como assim? Concordo 100% com quem? Eu, bebido, você nesse disse bom que tempo, parou... eu sou fraco, na verdade eu sou o Azaghal! Você disse que parou de beber porque você já bebeu tudo. Eu parei de beber por recomendações médicas. Por que você já bebeu tudo? Não, porque eu machuquei muita gente quando eu estou bêbado, que fica violento, e os médicos falaram, não faça mais isso. Você é louco, cara, você brincou de clube da luta bêbado, cara, com um amigo nosso, cara. Você sim, isso é uma outra deslocou história. Deslocou o maxilar do cara e tudo, olha só, cara, esse era o Azaghal com um bom anão. PS2, sei que vou me arrepender, mas Azaghal, você é cuzão, mas é do bom. Eu não entendo cuzão que é covarde. Chicken, é isso? Porque se eu sou cuzão, você que é de Itajubá, sul de Minas, é perto aqui de São Lourenço. E a gente pode marcar no Parque das Águas pra te mostrar quem é cuzão. Mas é do bom, que ele disse. Sei, do bom. Bem, últimos lembretes. Jovem Nerd News, Submarino. E o que mais? Nossa conta bancária? Não. Ainda não. Vamos lá, Star Trek. Muito bem, esses foram nossos e-mails, queridos nerds. Muito bem, então vamos falar sobre Star Trek. Mário Fanatic. Eu só tenho suspeito de falar de Star Trek, eu sou trekker mesmo. E olha, quando eu falo trekker, as pessoas não confundam, tipo assim, que eu seja o maior conhecedor de Star Trek do universo. Não é isso, eu sou amante mesmo da série, acho a série do cacete. Uhum. Tenho conhecimento, obviamente, mas não tenho a pretensão de achar que eu sou o que mais sei de Star Trek. Pelo contrário, mas eu curto o seriado, muito. Eu também, eu conheci mais tarde, então? Porque o Star Trek realmente, assim, qualquer criança gosta de Star Wars, né? É ótimo. As crianças gostar de Star Trek é outra história, porque Star Trek tem outra premissa, muito mais científica, filosófica, etc e tal. Então eu conheci mais velho, graças à insistência de um amigo meu. Tem que ver, vamos lá, vem aqui em casa, vamos ver os filmes. E aí vi, já tinha visto eventualmente na Manchete, alguma achava coisa assim. Achava um saco. O primeiro filme ficava meio com medo daquelas luzes todas no final, aqueles barulhos da Voyager, né? Revi mais velho e aí foi me apaixonei. Obviamente eu, como um amante de ficção científica, de Isaac Asimov, não pude deixar de ser fisgado por Star Trek. Então vamos falar sobre o início da série clássica na década de 60, que realmente foi uma revolução tardia, né? Acho Star Trek um saco. Acho insuportável, não entendo como as pessoas no futuro não têm bolsos. Tio, né? O cintinho pra carregar tudo, né? Pijamas sem bolso, cara. Tipo, o que, que você carrega no bolso? Dinheiro e chave. É, pra quê? Eles não têm dinheiro e não têm chave. É verdade. É, acho que não trancam porta. Não tem mais... O futuro é o futuro utópico, né? Do Gene Roddenberry, né? Muito bonito, exato, né? Mas sei lá, né? Da onde veio essa ideia louca do Gene Roddenberry? Você sabe ou você só sabe falar assim a partir do momento em que existiu a ideia? Não, eu sei dizer, tipo assim, o que todo mundo sabe, né? O Gene Roddenberry, ele era um cara que era foi um piloto aeronáutico americano, né? Das Forças Armadas Americanas e tudo mais. E ele... E tinha uma veia de querer ser um escritor, né? Ele gostava de escrever histórias e tudo mais. Uhum. E aí, quando veio essa ideia dele fazer um seriado dele, próprio dele, né? Pra levar um projeto, né? Pra vender, ele criou, né? O Star Trek, né? Um sonho dele. Muitas das coisas foram mudadas, obviamente, né? Por produtores. Foi feito... O primeiro roteiro foi difícil ser aprovado. Quando finalmente foi aprovado... Eles filmaram algumas diferenças. Aí não foi aprovado o piloto que foi feito. Os executivos acharam o piloto muito cerebral. Hoje em dia você vê, você acha uma idiotice. Mas os uhum. caras acharam, as pessoas não vão entender isso. As pessoas são imbecis, não vão entender. Eu fico pensando, né, cara? Coitado de 2001, né? É verdade. Não vou entender Star Trek, vou fazer o que com 2001, então, né? O criador da série morreu 48 horas depois de assistir o último filme com um elenco clássico. É sério? Verdade. Eu sabia. Ele viu o filme e falou, minha missão está completa. Olha, muito pior bom. Que, pior que o último filme, realmente, com a série clássica, é um filmaço e fecha com chave de ouro. Chave de ouro, cara. Chave de ouro. É emocionante ver as assinaturas do elenco todo lá no final, isso. Cara. É muito legal. Vamos explicar rapidinho, só para quem tá boiando. Eu não vou supor que todos os ouvintes conhecem Star Trek. Os que conhecem estão felizes, mas os que não conhecem podem estar meio boiando e tal. Star Trek era uma série... Quer que eu faça um resumão, Jovem? Manda pra quem quer fazer, então manda. Star Trek estreou na televisão americana pela NBC no dia 8 de setembro de 66. Isso aí. Contava a história de uma tripulação de uma nave estelar, a USS Enterprise, da Federação dos Planetas Unidos. Sim. Isso aí é zoado no Quinto Elemento, né? É? Deve ser, né, cara? Mas e as suas aventuras, aonde nenhum homem tinha atrevido a estar antes, ou no Brasil, onde nenhum homem jamais esteve, duravam 5 anos, né? Eles eram uma missão de 5 anos, isso. Que durou só 3. Verdade. É, porque e o mais impressionante do Star Trek na época, porque era uma época turbulenta, de guerra fria, né, de intolerância. Comunistas pra todo lado. Exatamente, e a tripulação era uma tripulação completamente heterogênea, né? Tinha um chinês, tinha um russo. O Sulu? É, vou te contar uma coisa interessante. Você sabia que o Gene Roddenberry, ele fez 89 missões, né? Com a Força Aérea Americana durante a Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra? É, a Segunda Guerra Mundial. Caraca, que época. Louco, cara. Porque na Segunda Guerra você fazia 25 e já podia ir pra casa. O cara fez 89. É. Aí depois, quando ele largou a aviação, ele foi trabalhar com um policial em Los Angeles. Cara. Meu Deus do céu, cara. Isso aí. O cara tava destinado a fazer isso mesmo. Porque, pô, depois de sobreviver a tudo isso... Tinha também uma negra. Cara. Era... Charlie Nichols. Sobre até que ela queria sair do seriado, porque ela não falava nada, cara. Ela ficava lá no rádio falando, capitão, uma mensagem pra você. E aí ela achava uma bosta que não tava fazendo nada. E acho que o Martin Luther King ou Malcolm X, não sei qual dos dois, cara, chegou a ligar pra ela e falar: olha, você não saia desse seriado, porque você é a representante negra na mídia. Isso. De verdade. Não é verdade isso, né? É, super verdade. Acho que foi o primeiro beijo interracial da televisão americana. Isso foi mesmo? Entre ela e quem? E o Kirk, pra variar, né? O Kirk tinha uma bacurinha, ele tava entrando, meu amigo. Era impressionante. Todas as mulheres daquela nave ele beijou. E as alienígenas também. Até as alienígenas também. Rasgava logo a camisa, né? Ele era sinistro. Episódios clássicos que marcaram a série original. Vários, né? Teve o... Você tem o da noiva do Spock? Isso, do... Que o Kirk deve lutar com o Spock até a morte! É, muito bom. O próprio primeiro episódio com o Kirk verdadeiro, né? Que depois de Decade, a jaula, né? Onde nenhum homem jamais esteve, né? É um episódio muito, muito interessante também, entendeu? É o primeiro, né? A gente pode citar vários, cara, porque... Tem até um episódio que eu gostei muito, que é o primeiro comando de Spock. Isso, legal. Também é um episódio que lembrado. Eu gostei, é um episódio legal. Cara, tem também aquele episódio, o Mirror, em que num erro do transporte, né, o Kirk é transportado para um universo paralelo onde onde os existem duplos da tripulação. Bom, é um mundo bizarro. Exatamente, um mundo bizarro. E o Kirk desse mundo é transportado pro mundo normal, né? Isso. O mundo do Kirk. E o Spock nesse mundo era malvado, ele tinha um cavanhaque. Mas todo malvado tem um cavanhaque, né? A gente viu isso no Futurama. Um Bender mal, ele tem um cavanhaquezinho. E por falar nisso, o Futurama também tem uma sátira espetacular, né, cara, do Star Trek. O Futurama satiriza Star Trek perfeitamente. Ele tem a cabeça de todos eles. Não, mas tem um episódio específico que é Star Trek mesmo. Isso, totalmente. E Star Trek foi banido do mundo, do Futurama, porque Star Trek virou uma seita que eles banem pra um planeta longínquo Star Trek. É, muito bom. E no final desse episódio eles falam, mais um episódio de ficção científica cancelado prematuramente. Muito bom. Uma pena. Isso que você falou, eles já estavam prestes a cancelar o Futurama, que foi uma piadinha ambígua, né, cara? Mas vai voltar, Jovem Nerd! Pois é, vai voltar. O Missão Misericórdia foi o primeiro que ele apareceu os Klingons na primeira temporada. Ah, ainda. Acho que foi a primeira temporada. Os Klingons que eram, na verdade, indianos, né? Eles não tinham a aparência atual, Mr. Worf, né? Não tinham. Morenos de bigotinho chinês, aquele chinês antigo, né, cara? Mandarim, né, mais ou menos? Mandarim, exatamente. É, isso tudo na época, eles tinham realmente um estilo diferente, só que por cortes de orçamento, eles não tinham condição de fazer maquiagem pra todos os personagens em todos esses episódios. Isso me lembrou um episódio muito bom sobre... foi o episódio das bolinhas. Como é que é? Aquela... Os Pringles, né? Os Isso. Pringles. Que eram... Cara, que ridículo, cara. Os caras chegam à Enterprise, sei lá, recebem um carregamento de um bicho que parece aquele... bicho fofinho, que é uma bolinha fofinha. Aí eu lembro disso, cara. Eles explicam que nem gremlins. Isso. Sabe? Na Enterprise. Foi chupado depois, né, a ideia, né? É. Aí tem uma hora que eles estão numa estação espacial, não tem nada a ver com os bichinhos isso, mas eu acho que é nesse episódio. Os Klingons estão querendo arrumar briga com os humanos. É nesse episódio. Corey que tá lá bebendo alguma coisa com alguém. E o Klingons... Scott, eu acho que o Chekov tá também. Isso, e os Klingons ficam falando, eu vi que esse Capitão Kirk é um maricas. Ele vai deixando tudo. Quando ele fala da Enterprise, que o Scott enlouquece. Exatamente. Fala pra caraca do Kirk e o Scott. Não, a gente não tem que se... Obrigado, deixa pra lá. Eu vou... Ele fala Enterprise. São os idiotas. Aí quando ele fala, essa nave Enterprise parece que é uma Kalembeck, né? O Scotty fica louco, joga licor na cara dos Klingons, sai socando tudo que é Klingon. Atrapalhões, né? Agora, eu queria citar, acho que um outro episódio interessante, o quarto capítulo, que é o Inimigo Interior, que ele é considerado assim, uma pedra angular de relacionamento do Kirk, Spock e McCoy. Ele começou o relacionamento que depois virou uma febre, né? Foi nesse quarto capítulo, entendeu? E foi onde também o Dr. McCoy diz a famosa frase, né? Está morto, Jim, né? He's dead, Jim. Que depois ele falou em todos os episódios. Era sempre o cara de vermelho, né? Você participava do episódio, você tava usando vermelho, droga, eu vou morrer. Tem um filme, chama Galaxy Quest. Isso. Tem o Tim Allen. Heróis fora de órbita. Isso, e o Snape, o Alan Rickman. E esse filme, cara, é a melhor sátira. Quem quer entender o que é Star Trek, assista esse filme, cara, porque é fenomenal, cara. Tem o cara de vermelho, tem a briga do Kirk com o Spock, é muito bom, cara. Então, outro episódio interessante da primeira temporada, que a gente não pode esquecer nunca, é o Semente do Espaço, que é introduzido o nosso personagem, Khan Noyansin. Indo na volta de Bay. Khan era um cara, um soldado, que ele era uma um cara... guerra genética. Não, ele era uma... Do século 20, foi criado um super humano genético. Isso. Geneticamente criado. Aí ele acabou parando numa nave congelada no espaço. A inspiração dele foi nos Homens da Renascença, né? Com aquela personalidade viril magnética, tipo Napoleão, né? Júlio César, aquelas coisas. Conquistadores, né? Homens bravos, fortes, virulentos. Tanto que a mulher se apaixona, fica enlouquecida pelo cara, né? E faz tudo pra ajudar ele, depois se arrepende, né? E acaba ajudando o Capitão Kirk no final, como sempre. E aí ele acabou virando o arco inimigo. Ele aparece em quantos episódios na série antiga? Só um. Impressionante, né, cara? A força do personagem. E acabou sendo vilão do melhor filme da E aí, detalhe, tem uma coisa interessante, que aí a gente até pode entrar na parte, né? Que eu tipo, falo assim, pô, mas Star Trek é muito chato, enfadonho, um saco. Realmente, é chato, mas vou falar uma coisa. Tem grandes tiradas da literatura nos seriados e muita filosofia, tanto que o próprio Khan fala na última cena, quando ele, o Capitão Kirk pôde aprender ele, sei lá o quê, ele prefere para aquele mundo inexplorado, né, com as outras pessoas. Uhum. Aí você prefere para lá? Ele falou, você já leu o John Milton? Aí o Kirk até fala, sim, então eu entendi. Aí depois que ele sai, o Scott pergunta, mas olha, desculpe a minha falta, assim, de inteligência, ignorância, sei lá. O que é John Milton? Aí ele fala, John Milton, o cara escreveu aquele livro, aquela célebre frase, eu prefiro ser rei no inferno do que ser um servo no céu. É o famoso, eu prefiro ser o rei da merda do que a merda do rei. Exatamente. E essa filosofia estava embrenhada em vários episódios, entendeu? A gente pegava muita coisa, né? E embrenhavam fatos históricos, né? E muita coisa também foi prevista, né, cara? Tipo assim, os caras criaram até equipamentos que hoje em dia o próprio Star Trek, o celular é uma homenagem ao Star Trek, né? O comunicador, né? Isso. E outras coisas mais, né? Só um detalhe, não é chato. É. Star Trek não é chato. Não é que seja chato, é porque ele não é dinâmico, aventureiro, isso, como Star Wars, diferente, por exemplo. Ele é mais científico. Ele é cerebral, sabe? É um cérebro cerebral, cara. É. Tem os episódios lá que contemplam mais o público geral, mas tem os episódios, cara, que você, se não tiver alguma leitura filosófica de ficção científica, você não vai pegar um monte de pérolas, de tesouros, sabe? Coisas que falam da própria sociedade humana, da nossa evolução como sociedade, do nosso futuro. Ou seja, é chato mesmo, né? Não é chato. Bem, teve a série original, que teve 3 temporadas aos trancos e barrancos, com uma audiência baixíssima. E 10 anos depois, eles resolveram fazer a segunda temporada, a fase 2 do Star Trek. Ia ser com os mesmos atores da série original. Eles chegaram a escrever... Pode falar. Tá. Eles chegaram a... Oi? De novo? Virou de 3? Resolve, né? Fala aí. Eles chegaram a escrever 12 episódios e que filmar o primeiro. Só que eles falaram, isso aqui dá uma merda, cara. Vamos botar no cinema essa Foi até um pouco diferente, né? Foi o seguinte, havia sempre umas cartas de uns fãs, né? Entendam isso, tipo assim, uma série ser um sucesso é que tem que ser uma coisa que abranja muita pessoa, tipo Lost. Tem que ser isso. Senão não é o sucesso e a série acaba sendo cancelada, por mais que você tenha, sei lá, 500 mil pessoas assistindo. Isso é pouco. Uhum. Se fizesse só entre os nerds, não adianta. Não adianta, não vai. Então, o que acontece? Depois que a série cancelou, né, houve vários protestos, começaram a mandar muitas cartas lá para Universal, NBC, Paramount. Que exibia era NBC, não era não? Mas eu não sei quem era a proprietária. Então, a Paramount, por exemplo, a Paramount mandava receber as cartas. E aí, inventaram, tipo assim, foi aí com as bacanas, inventaram de fazer um encontro desses trackers, fazer um encontro. O encontro foi um sucesso tão grande, ninguém esperava, achava que fosse parecer 10 malucos lá, não. Foi muita gente, foram professores de faculdade, e foi aí que inventou essa porra de fazer convenção, né? Uhum. Vem daí isso, que hoje em dia tem de tudo que é personagem, tudo que é maneiro. Convenções atuais de qualquer coisa, Comic Con, e surgiram com Star Trek? Isso. Meu Deus, cara. É um fenômeno cultural, cara. Então alguma coisa valeu Star Trek, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Então, quer dizer, aí começou a coçar, mas a série começou a fazer sucesso nas reprises, né, cara? E nas reprises também. Exatamente, porque essa galera ficava, meu Deus, isso é muito bom e tal, não sei o quê. E ficava influenciando todo mundo, quer dizer, no final houve esses encontros, houve mais alguns encontros, aí a Paramount viu, porra, se esses caras se reúnem com uns loucos pra ficar falando de seriado, ficar botando a roupinha dos caras, por que que a gente não faz um outro produto pra ganhar dinheiro em cima desses caras, né? Exatamente. Porra, os caras estão ali e a gente não tá ganhando dinheiro, né? Aí começou essa ideia de querer voltar, entendeu? Uhum. E aí o troço começou, primeiro pensaram em fazer um outro seriado, depois pensaram em fazer um filme, ficou uma disputa durante uns 3, 4 anos entre fazer um seriado, mais um seriado, ou fazer um filme para o cinema. Isso. É, o que alavancou o filme, assim, vamos fazer, então vai ser um filme, que a Paramount, quando estreou Star Wars em 77, foi aquele boom, começou a que mudou o cinema, né? Os caras ficaram assim, caraca, meu Deus, esses caras estão ganhando muito dinheiro com isso, o que que a gente tem de similar pra gente ganhar um dinheiro, ganhar um troco, né? Ganhar esse troco. Aí o cara, olha, tem aqui o projeto do Star Trek, Phase 2. Então esse foi realmente o boom, e aí acabou, né, se transformando num filme que é muito legal. E aí, fala também outra coisa interessante, que no 12 de outubro de 74, né, estreou o desenho, né, cara? Série animada. Foram 22 episódios, que durou uma temporada de 74. E ganhou Emmy, né, que é o Oscar da televisão americana, como melhor série para crianças na época. Olha só, muito bom. A Roddenberry acabou sendo convidada em 75, né, para poder desenvolver esse troço. E vou te falar uma coisa, que olha como o Roddenberry também dava os seus erros, né? Em 75 ele veio com um roteiro para Paramount dizendo o seguinte, que ele abortava a ideia de um computador vivo que teria restaurado o Kirk e a sua tripulação para a idade que tinha começado a missão, cara. Olha que merda foda essa ideia. Um computador vivo restaurou a galera, pelo Walt Disney, entendeu? E congelado, cara. Aí, obviamente, fica, não, essa ideia não vai funcionar. E o Roddenberry que veio com essa ideia. Ai, cara, meu Deus. É, todo mundo tem direito, né, cara? Essas coisinhas. Até nós, aqui, nerds, muitos vão falar que esse Nerdcast foi um erro, mas não foi. Star Trek. Outra coisa também, a própria NASA, né, recebeu 400 mil cartas, cara, pedindo que rebatizasse o primeiro ônibus espacial com o nome de Enterprise. 400 mil cartas. Cara, eu não tinha como mandar e-mail, não. O cara pegava a cartinha, escrevia e mandava, entendeu? Uhum. Então, realmente, quer dizer, tinha que voltar, né? Tinha que voltar, né? Mas vamos falar desses filmes aí, senão a gente não vai falar de nada. Excelente. O Spock é o escrotinho da série. Ele é um escrotinho. Porque o Leonard Nimoy é insuportável. Ele é insuportável. Ele falou, não vou fazer a segunda temporada porra nenhuma. Vou queimar a minha carreira de nada, porque não faz nada. Né? De Missão Impossível, né? Isso. Não vou fazer. Diálogo, né? Aí fala, não, mas não vai ser mais uma série, vai ser um filme. Ele, então um filme já é outra coisa. Não, vou te contar uma coisa. Ele foi o último a assinar pra fazer um filme. Ele, na época, ele tava em 77, ele tava com uma peça na Broadway de relativo sucesso, que é a peça Ecos, né? Depois teve até um filme com o Richard Burton, que é uma peça interessante sobre psicologia. Ele tava fazendo sucesso na Broadway. É a peça em que o Radcliffe vai aparecer pela Dex. Ah, é essa? Essa peça, Ecos. Meu Deus do céu. Ele vai aparecer montado num cavalo nu, que nem a Dona Beja. Essa peça já foi refeita várias vezes, inclusive aqui no Brasil também, lá fora, e o personagem realmente fica nu, não tem jeito, entendeu? Uhum. Tem jeito. E era o Nimoy que ficava pelado? Não, o Nimoy era o psiquiatra. Resolveu. O Kirk que ficava pelado, cara. É óbvio. Os dois isso mesmo. Ai, ai. Mas aí o primeiro filme foi dirigido pelo Robert Wise, né, cara? Que é um diretor de clássicos, né? Noviça Rebelde, né? Sim. West Side Story. Foi convidado pra dirigir o primeiro Star Trek, né? E soube que ele foi feito aos trancos e barrancos também, que os caras foram escrevendo o roteiro, finalizando o roteiro, enquanto filmavam. Eles não sabiam como ia terminar a josta do filme, cara. Isso, eles sabiam que eles estavam entrando numa nuvem sinistra cósmica que estava indo em direção à Terra, destruindo tudo que veio pela frente, e que eles iam encontrar lá algo que eles não sabiam, cara. E detalhe, esse filme foi inspirado num dos episódios da segunda temporada. Ah, que eles encontram uma... um satélitezinho, você lembra? Que vai pela nave. Lembro. Isso aí. Exatamente, que é, na verdade, a nuvem, spoiler agora, dane-se, o filme é de 78... quem não viu, desiste. Pô, quem não viu, assista, mas... É muito legal, porque é o filme mais cerebral de todos os filmes, sabe? Eu acho que é o filme mais cara de Star Trek, mais científico. Isso. E eu não considero o melhor, porque existem controvérsias, mas eu acho que é o mais gostoso de você, pra você pensar. Então, gostoso? É a Lapa, ele tem muito na Lapa. Ai, meu Deus. Caraca, cara. Aí. Desculpe, meu vocabulário, eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Vai lá. É um filme. Vai lá, gostosinho, vai lá. Mais gostosinho. Supimpa. Então. É velho mesmo, supimpa. Então, eles entram naquela nuvem louca que sai destruindo tudo e pra descobrir o que que é, aí tem uma tripulante acaba sendo tomada pela consciência da nuvem, dizendo que ela é o canal de comunicação do tal Viger. Viger era o ser que estava controlando todo aquele caos. E aí eles ficam 15 minutos entrando naquela nuvem, né, cara? Com aquela musiquinha. Mas é, quer dizer, na época era um show. Dá pra você se levantar, tomar uma água, banheiro. Exatamente. Nada. Era aquele momento, tipo assim, pô, vamos. Que efeitos especiais maravilhosos, né? Deixa essa galera Isso, na verdade, eram eles sem saber o que escrever, né, cara? Porra, deixa 15 minutos de nuvem aí, cara. E aí, mas é muito legal que eles chegam no núcleo da nuvem e eles veem estruturas gigantescas e tal, e o Spock entra no coração do negócio, vê planetas inteiros, tudo. Então, eles, na verdade, a nuvem era... Quem estava no centro da nuvem? O tal Voyager era uma nave da série Voyager. Isso. Que foram as naves que enviadas... É, para os confins do Oceano Solar na década de 70. Coletar informações, né? Para que vocês aproveitarem esse gancho, a nave é Voyager 6, ela não existiu. Só existiu, acho que até a Voyager 2. Mas eles inventaram, ó, quando teve 6 Voyagers, para eles darem uma recalchutada um pouco, né? E aí a nave estava voltando para encontrar o seu criador, a Terra, né, cara? É muito legal. Então, eles conseguem fazer uma loucura lá. O bacana é que depois desse xarope todo, aí ninguém vai falar, olha, é o segundo filme, já que a gente gastou tudo que pude imaginar, a gente agora tem que fazer um filme só de aventura. Exatamente. Só de porrada, entendeu? Mas só um detalhe antes. Os extras do filme, todos os extras, eram fãs, cara, da série. E muitos nem foram pagos, né? Como todo fã merece ser tratado. Muito bom, muito bom. Tem uns detalhes também desse primeiro filme, que o Kirk, ele não é capitão. É, porque... Ele é almirante. Fizeram exatamente como se tivesse passado 15 anos depois da série. Exato, ele já é almirante. E aí ele toma de volta. Ele assume o comando. Praticamente. E tem a cena dos Klingons já no começo do filme. Mostra já os Klingons com as testas lá protuberantes. E aquela musiquinha, uma musiquinha que ficou marcada com a música dos Klingons. Exatamente. E vocês sabem que o Kirk era casado com a chefe de Falco, né? Eu não lembro. Isso. Ela era casada com o Capitão Kirk Na vida real. Tipo Chaves e Dona Florinda. Exatamente. E eu não sei se vocês sabem também que vários trailers do foram narrados pelo Orson Welles. É verdade. Interessante, hein? Interessante. Muito bom. Essa nem eu sabia. Toma aí. No filme, a ira de Khan. Que era pra ser a vingança de Khan. Ah, Deus. Olha só. Mas a ira é mais legal, né? The Wrath. Eles não quiseram lançar porque ia ser no mesmo tempo, né, cara? The Vengeance of Khan, The Revenge of Jedi, tudo junto. Aí eles falaram, pô, pelo amor de Deus, cara. Eu tô copiando demais, né? Né? Chega. E nesse segundo filme, o chato, o escroto, o pentelho, o Leonardo Nimoy, claro, só participou porque os caras garantiam que ele ia ter uma morte heróica, histórica, no final do filme. Exatamente. Ele falou, só participo se meu personagem morrer futamente. É porque eu não quero mais fazer essa porcaria. Essa foi a época que ele lançou o livro Eu Não Sou Spock. É interessante que nos anos 70, ele lançou Não Sou Spock. E depois, agora, nos anos 90, ele lançou Eu Sou Spock. Não, aquilo ali vocês não me entenderam, foi uma figura de linguagem, que anda milhões de explicações, que ele sempre adorou o personagem. Quer dizer, é um cara meio complicado também, né? Agora, eu conheci esse velhinho aqui, quando ele veio ao Brasil há 3, 4 anos atrás, o cara falou muito bem de Star Trek, todo feliz, radiante. Quer dizer, mas com a idade, né, diz que as pessoas mudam, né? Deve ser isso, né? É verdade. É o que paga, né? O leite das crianças, né, cara? Até hoje. É. Inclusive, o Fanatic ficou um fim de semana inteiro no aeroporto Santos Dumont esperando ele chegar. Me convidou. Olha, o Neurônio vem pro Rio. Só eu sei disso, que ele vem. Agora é descanso. Vamos ficar lá de plantão. Eu falei assim, pô, cara, acho muito legal, realmente. Eu gostaria de ir, mas eu não vou. Não vou, fiquei com preguiça. Aí depois, você ficou o sábado inteiro, ele não chegou. Isso. Aí domingo ele chegou e você tava sozinho lá, você e ele, autografou tudo teu. Bater papo, conversei. Deu um presente pra ele. Cara, e aí depois... Rio de Janeiro, deu pra ele. Aí depois, cara, me deu o maior ataque de inveja do mundo. De arrependimento de não ter ido, cara. Parabéns. Porque nunca mais o velhinho vem, né, cara? Bem feito, jovem nerd, pra você ser um cara mais motivado. Verdade. Esse negócio de andar por aí arrastando a bunda não leva a nada. É. Se eu fiquei um final de semana pelo Nimoy, imagina quanto tempo eu vou ficar pelo Shatner, se fala que ele vê o Rio. Aí eu vou. Mais alguma coisa? Vamos passar pro terceiro. Não, o segundo filme pode passar pro terceiro. Foi uma grande aventura, o Spock morre mesmo, o spoiler é esse, entendeu? Muita gente saiu revoltada do cinema, vi pessoas chorando na época, eu fui um dos que chorei, posso confessar. Eu chorei quando o Spock morreu. Porque é um personagem que eu carreguei, né, desde garoto, infância, e, porra, todo mundo, pô, que sacanagem, o cara morreu, sei lá o quê. Ah, mas já atiraram aquele torpedo no planeta. Ah, tudo bem, mas é que vão fazer um terceiro filme? O cara queria morrer, o cara não quer voltar mais, porra. Aí pra tu ver, né, cara? O Spock, se eu não me engano, ele causou uma certa repercussão logo no começo da série, pelo fato dele ser vulcano, né, um lugar de lavas, e ter orelhas pontiagudas e tal, né, existia um negócio dele ser meio demoníaco, tem um negócio desse, os executivos, né, foram contra. Não, e aquelas ligas da família, senhorinhas que não fodem, né, ficando protestando, sabe? Foi um saco, cara. O Spock foi um personagem que o pessoal teve que lutar por ele. E até, só pra lembrar agora da morte do Spock, tem um episódio do Seinfeld que a noiva do George morre. Ele tinha uma noiva. Ah, eu lembro, muito bom. E ela morre. E aí eles lembram o episódio do E aí eles ficam toda hora lembrando do Star Trek 2, sei lá por quê. Tá uma comoção, assim, porque ela morreu, mas o George não gostava muito dela, então ele tá meio feliz que ela morreu, sabe? Porque ele não queria casar mais com ela, né? Ela morreu lambendo os selos do casamento, um negócio desse. Aí tem uma hora que eu nunca vou esquecer, que ele o cara fala assim, poxa, sinto muito que a sua esposa morreu e tal, não sei o que. Ele, pois é, né? Tudo bem, é assim mesmo. Aí ele, pô, isso me lembrou a tristeza que eu senti quando naquele filme que o Spock morre. Aí faz um silêncio, cara. O luto deles pelo Spock é muito maior do que pela noiva do cara. Muito bom. Pra você ver como a comoção lembrada até hoje, o fanático. Mas olha, no final do episódio, eu acho que ele tá na cabine, no, na cabana dos pais dela, ou com os pais dela, não sei, que ele no final dá o grito. Ah! Exatamente. Tem uma coisa interessante que o Spock, com toda essa encheção de saco dele, né, acabou se dando bem, né? Ele acabou morrendo no segundo, o terceiro filme foi com o nome dele, A Procura de Spock, entendeu? No final, o cara usou um marketing legal aí, né? Se deu bem, né? Porque no terceiro, ele, por ser escrotinho, ele conseguia as coisas do jeito dele, né, cara? No terceiro, ele falou assim, eu só participo desta merda que está afundando a minha carreira se eu louco, dirigir, né, esse filme. Então os caras... tudo bem. As pessoas amam você. É, porque ele descobriu que ele era o Tchan da série, né? Ele e o Kirk. O McCoy era Tchan também, mas sem o Kirk ou o Spock. Não, o McCoy era bom, mas ele tinha que ter o Spock. Exatamente. Pra poder ficar brigando, né? Exato. Pra ficar brigando, exatamente. Gordo, né? E o magro. Sem, né, o Spock, o McCoy não seria tão bom. É, exatamente. E interessante, no segundo filme, que você tem apresentado o filho do Kirk. Isso. Né? O melhor uniforme de todos os tempos, né? Isso é um detalhe, né? Porque acabaram com o pijama e finalmente inventaram uma roupa decente. E tinha bolso uniforme, não? Claro que eu não. Acho que até tinha, não. Porque ele guardava óculos. Ah, é verdade. Olha aí. Isso sim que é futuro, amigo. Ele guardava óculos. Mas no terceiro filme, o Spock... A Procura de Spock. Morre, ressuscita, bate p***a, perde o cabelo. O que mais? E tem o melhor Klingon de todos os tempos, Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Olha só. Cara, muito bom, cara. Do Dr. Brown, do De Volta ao Futuro. O cara fez... Muito bom mesmo. Dois papéis de expressão na vida. Uma pena, porque ele é muito bom, cara. Cara, ele é o cara que dá aquele conselho, escolha bem os seus filmes. Ele é Rutger Hauer, né? Ah, nesse episódio só aumenta, tipo, quiser existir desde a série a raiva do Kirk pelos Klingons. Exatamente. Os Klingons pelo Kirk também. Klingons, né, cara, eles são bem mais fortes que os humanos, né? Mas o Kirk, seus golpes de karatê, sabe? Sempre conseguia vencer os Klingons, né, cara? Claro. Mesmo gordo, meio velho, mas mesmo assim conseguia dar porrada nos caras. Exatamente. E nesse filme temos a morte da Enterprise, né, cara? É, cara, é verdade. Que é uma coisa que você, assim, você não chora. Chora, mas você se agarra na cadeira assim, ui, meu Deus! E o Kirk manda explodir a Enterprise quando os Klingons estão invadindo. A gente nem chegou a falar que, na verdade, no primeiro filme não tem uma nova Enterprise, né? Eles pegaram a Enterprise da série, deram uma saiu. Na nave, e ela continua sendo a mesma, só que com motores novos. Fizeram um overhauling. Fizeram um overhauling na Enterprise. Aquela parte que o Kirk e o Scotty vão passando, voando em volta da nave, era isso, né? Olha, você ficou 15 anos esperando, olha aqui, tá, surpresa! Overhauling! Eu acho interessante que esses elementos que eles foram colocando, né, que o fã não esperaria nunca, né, que a morte do Spock, depois da destruição da Enterprise, no final acabou atraindo, né, mais as pessoas para querer assistir, né, cara? Vai criando esses ganchos. O fã ia odiando com nem a venda, mas hoje em dia, depois tá tudo pronto, né? Você fala, pô, foi uma sacada interessante que os caras fizeram, né? Pra dar uma mudada, né? Senão deve ser a mesma coisa sempre, né? Exato. Mas aí o Star Trek engatou mesmo como uma franquia de filmes, né? Que veio o quarto filme, que foi uma experiência muito bem sucedida de aproveitar o lado cômico, né? Do... É, o quarto filme tem aquela. Pra mim, o quarto filme é. Where are the nuclear vessels? Hein? Where are the nuclear vessels? Where are the nuclear vessels? Tem uma é o Tchekov falando pra um policial no meio de São Francisco, né, nos anos 80, com sotaque russo, aonde estão os seus navios nucleares? É uma piadinha. No caso, vessels é, quer dizer espaço ou naves, né? No caso aí. É. Eles estão procurando um reator, né? O porta-aviões Enterprise. Mas o quarto filme, ele usa comédia e todos os atores se deram bem com isso. O filme é muito, muito legal. Não ficou uma galhofa, não foi desrespeitado pelo filme. Pelo contrário, todos gostam, né? Com muito carinho do quarto filme. É aquela história que eles voltam no passado longínquo de 1984, alguma coisa assim. É muito bom. Mas tem pra recuperar... 86 o filme. Teias, né? Pra levar pro futuro, que senão a Terra ia ser destruída por uma sonda alienígena. É, tem até uma mensagem ecológica, né? Bonita também. É, exatamente. Mas o filme não era pra ser sobre isso. O filme ia ser um julgamento do Kirk. Isso. É, que acontece no finalzinho, ia né? Ia ser o julgamento, e isso ia ser o filme, ia ser a história, sei lá mesmo. Aham. É porque no terceiro filme... Mais um filme de tribunal, filme... imagina. Law and Order. Que no terceiro filme o Kirk rouba a Enterprise pra ir salvar o Spock, e no final ele ainda destrói a Enterprise, né, cara? Então o cara e tava ferrado. E mata toda uma tripulação Klingon. Isso. É, pois é, mas dane-se, o cara roubou coisa de $1 milhão. Mas dólares, aí o sabe? Estúdio liberou... Viagem no tempo, os caras dão uma f*** esse julgamento, vamos viajar no tempo. Aí, mas é muito engraçado, as piadinhas, o Spock falando gírias da época. Não, interessante que o Spock ele tá meio com a cabeça meio louca, né? Que ele tinha acabado de voltar, né? Pro corpo dele, exatamente. Né? Então ele fala as coisas muito loucas, né? E o McCoy, será que esse cara tá bem mesmo? Né? É muito legal. Tem um negócio que eles precisavam de alumínio, aço transparente, né? Pra fazer um tanque dentro da nave, né? Alguma coisa assim. É alumínio transparente. Alumínio transparente. E aí eles vão numa fábrica e não existe ainda. Aí o Scotty vai lá, né? Dá a fórmula pro cara. Ele, que isso? Você não pode interferir assim no futuro, dar a fórmula do alumínio transparente pro cara. Olha, como é que você sabe que não foi ele que inventou, sabe? Essa coisinha de viagem no tempo. Aí quando ele senta na frente do computador também, isso ele... É muito bom. Usa aí o computador ali. Computer! Computer! Aí o cara dá o mouse na mão dele, assim, aí ele fala no mouse, computer, sabe? Então essas coisas deram muito certo, filme muito legal. Eu tenho uma curiosidade boa desse filme, que é sobre uma daquelas participações que nunca acontecem. O Eddie Murphy ia participar desse filme. Meu Deus! Graças que não participou. Cara, imagina isso, cara. Pimou ele, sei lá, né, cara? Não, ele ia estar no lugar da Catherine Ricks. Ah, que é a mulherzinha da Varia. A lourinha que dá uns pega pra variar. Isso. Né? Só que como ele tava fazendo o rapto do menino dourado, tava envolvido também no Tira da Pesada, nego. Não deu, o cara tava com o preço um pouco elevado, né? Mas ia, pô, hoje em ia dia, ser bom, hein, cara? O quinto filme, pode passar pro quinto? Pode até, porque interessante, porque aí o Kiko falou assim, já que todo mundo tá dirigindo essas porras, deixa eu dirigir também, né? Mas por que não, né, cara? Aí deu uma cacetada, né? Só um detalhe ainda do 4. No fim do 4, o filme, o Spock ri. É. Eles voltam, fica assim, filmando meio de longe, eles na água, e aquela alegria, e o Spock tá, o Leonard Nimoy ligou o f***-se ali, começou a rir, que é uma coisa que... É, empurra ele na água também, que é interessante, né? Uma galhofa, atrapalhou, cara. Foi muito bom. Tá todo mundo se divertindo, só com aquela cara de boboca, né? Joga o jogo na água e pronto, né? Aí ele abre o sorriso. Quinto filme, mano, como... Star Trek é a fronteira final. Dirigido pelo Capitão Kirk. E aparece o irmão do Spock. A premissa é interessante, mas o filme é uma bosta. A execução é uma bosta, isso aí. A execução é uma bosta. Vamos ao centro da galáxia encontrar Deus, né? A Enterprise é sequestrada por um... Pelo irmão do Spock, que era um vulcano que tinha emoções. Quer dizer, na verdade, todos os vulcanos têm emoções, só que eles suprimem, né? Eles não nascem sem emoções, eles têm. Só que eles fazem esses exercícios e acabam suprimindo as emoções. E ele não tinha feito isso, ele era daquela galera que... Temos que aproveitar a mente. Né? Rebeldes, né, cara? São os rebeldes. São os Rebels Come. Maldito punk, né, cara? E aí ele pega a Enterprise, obriga todo mundo aí pro centro da galáxia, e aí fala com um cara, com a... um rosto gigante, né? O cara se passa por Deus pra se dar bem. Seria Deus, né? Ele traga a sua nave para perto de mim. A única cena engraçadinha do filme é o Kirk falando, peraí, dá licença, excuse me. É, se você é Deus, né? Você precisa de uma nave, né? É. Quando falar da nave dele, ele ficou louco, né? Tem uma cena da Nichelle Nichols, da Uhura, dançando nua. Olha! Um pulo. Isso é qualquer coisa, que ela já devia ter 120 anos nessa época. Meu Deus do céu. Tava com essas mechas brancas no cabelo já. E chega, né? Que filme uma bosta, muito ruim. O Futurama foi Encontrou Deus, né? O Bender. Tem um episódio que ele vai lá e encontra Deus. Muito bom esse episódio. É, o episódio que ele vira Deus pra um povo que vive no corpo dele. É, exatamente. Muito bom. Sexto e último. Aí é a Terra Desconhecida, né? Um dos melhores filmes, fechou com chave de ouro, com certeza. O filme é sensacional em todos os momentos, cara. E o Klingon feito pro Christopher Plummer é uma qualquer coisa, né, cara? É um grande ator, né, cara? E o cara interpretando aquelas frases de Shakespeare é muito bom, cara. E é interessante muito a piadinha que eles. Você fala assim, né? Existe essa frase que você nunca vai entender Shakespeare. É se você não ler e na língua original, em inglês, né? Isso. E aí ele tem uma hora no filme que ele fala, você nunca vai entender Shakespeare se não ler em Klingon, né? Ou seja, Klingon tem uma sabedoria muito maior do Shakespeare, né? Ele ficava recitando lá. E aí ele é muito bom porque eles fazem mudanças, né? Que esse filme estava preparando já para a nova geração que já ia estrear. Isso. Né? Ele já ia preparar o terreno, então que ele mudou toda a atitude dos Klingons em relação à Federação, que sempre foram, né, os vilões, né? Eles aproveitando a queda do Muro de Berlim, né? O final do comunismo, isso aí. E o que acontece no primeiro filme? O planeta deles explode, né? A lua. Não, é uma lua a lá. A lua deles explode e começa a ferrar com a gravidade do planeta. Eles têm que se realocar para um outro planeta. É, eles descobrem que a economia do Império Klingon vai se destruir em 20 anos. Né? Pelo seu União Soviética, né? Eles têm que arregar e ser amiguinho de todo mundo ou morrer, né? E aí tem a frase clássica do Kirk falando "Let them die", né? Que eles morram. Porque ele tinha ódio dos Klingons. E aí é a história da Enterprise indo encontrar a nave Klingon pra ter aquela... Escoltar o diplomata Klingon até terreno da Federação. E aí quando eles chamam os Klingons pra jantar, é muito boa essa cena, né? Que até o Chekhov fala a frase famosa, "Guess who's coming to dinner", né? Que é um filme também, né? Exatamente, adivinha quem tá vindo jantar. Ah. E é aquele jantar super desconfortável, né, cara? Os humanos e Klingons juntos, né? Como se você realmente pegasse americanos e soviéticos, né? Russos ali no... finzinho da Guerra Fria aqui. E aí botar todo mundo pra jantar ia ser um climão, né, cara? E acontece uma... O que vale hoje os judeus e os libaneses, né, cara? Exatamente. Imagina botar esses dois pra jantar. E aí acontece uma conspiração, alguém entra na nave Klingon, mata todo mundo, eles querem culpar. E pra variar, né, cara, quando o nosso amigo Kirk acaba depois sendo preso, julgado, vai pra prisão. Isso. E tipo assim, agora ele vai virar dondoca alguém. Não, ele vai lá e pega a porra de uma mulher também. Não tem jeito. Meditar e come lá. Pega, transmorfa, né, cara? Na prisão. Ele é um bicho nojento, mas quando vira mulher, Deus pega, né? Não tem jeito, cara. Eu tenho uma curiosidade interessante desse último filme da galera da clássica. Quando faltava apenas um dia pro final das filmagens, a atriz Kim Cattrall, fazia Lieutenant Valeris, pousou nua no set de filmagem. Que tô isso? Tô te falando, Jovem. Ah, essa é a atriz que fez o... Isso, ela faz a Samantha Jones. Muitos atores famosos hoje em dia já estiveram lá em Star Trek. Kim Cattrall começou em Porques 2. Porques. É verdade. Sempre gostou de dar bem, entendeu? A Kim Cattrall é o apelo erótico dela. Ela é gostosa seminua na imagem. E tem a cena também. Esse filme é cheio de... além de ser bom, é repleto de cenas muito boas, que é a cena que o Spock, né? Os vulcanos têm aquele negócio de ler a mente, né? Eles botam o dedinho no seu rosto. Né, e fazer uma conexão que é o Mind Meld, né? Isso. E aí ele vai e é muito legal que ela tá resistindo e ele puxando a informação dela. Cara, é muito maneiro a cena. Ele é mais forte do que ela, né? Dele forçando e ela resistindo, até o ponto que ela realmente não sabia a informação, ele quase mata ela ali, cara. Isso. Que o Spock tá puto da vida, que ela era uma traidora e etc. É muito bom, muito legal. E a própria batalha final é interessantíssima. Ah, né? E o Sulu, né? Ele já é chegando. Capitão de outra nave, né? Ele Excelsior. Da Excelsior, né? E... Naves tem um monte, né, cara? E classes, né? Pô, naves. Tem a classe da Akira, cara. Exatamente, Akira Classic. É uma classe da nova geração já, da época da nova geração. Essas batalhas, agora o Capitão Kirk falava Fire, né, cara? Era Fire! Era muito bom aquele Fire dele, né? Nesse filme tem o melhor Fire, né? Aquele... O cara tava invisível. É. O Christopher Plummer, o Klingon, né? Ele era um cloak device que não ficava visível nem quando eles atiravam, né? E destruía então, exatamente, né? A tecnologia tá sinistra. O cara tá detonando a Enterprise. Aí quando eles descobrem onde ele tá, cara, eles lá com... É, mire naquela explosão e atire. Fire! Aí mostra o Sulu Fire também, Fire, faz a trismisa e explode tudo. Cara, o cinema foi a loucura nessa cena, cara. Com certeza. Bom. Olha só, eu tenho certeza que a explosão dessa nave Klingon é a mesma... cena que eles aproveitaram do terceiro filme. Vocês têm que me confirmar isso depois. A mesma nave, cara, a mesma explosão, cara. Eu tenho quase certeza, vocês me confirmem isso. Mas no terceiro filme não tem nave Klingon explodindo. Tem sim. Tem a Enterprise explodindo. A nave... Eles fogem na nave Klingon. Opa, não, canelada. Outra. No quarto filme eles estão com a nave Klingon. Eles, que nave... explode no terceiro filme é Enterprise. Qual é a nave Klingon que explode, cara? Igual a do sexto. Opa. Tem uma nave Klingon que explode mesmo, cara. Tô me lembrando agora. Pode ser em alguma das séries posteriores. Pode ser na nova geração. Utilizada em alguma das séries. Ah, não precisa. Aí eu não lembro. Mas nos filmes, não. O sexto filme termina muito bom com assim, é a despedida, né? Porque a Uhura recebe a informação depois que eles conseguem, né, resolver toda a história e tal. A Uhura fala que, olha, capitão, eles estão... Comissionados, né? Estão chamando a gente pra ir pras docas pra gente ser descomissionado, né? Ou seja, acabou a missão da Enterprise de vez, né? Todo mundo pra aposentadoria. Aí ele, sabe, aí tem aquele clima de cada um falar uma frasezinha. O Spock fala, tipo assim, se eu fosse humano... É, exatamente. Eu falaria pra eles, go to hell, né? Ele vão pro inferno, né? Aí ele, mas se eu fosse humano... Eu acho interessante quando, tipo assim, então que rota nós vamos pegar, né? Aí o Kirk dá aquela coisa brilhante do Peter Pan, né? Que ele fala que é a segunda estrela à direita do Sol, não é isso? Aí é a terra do nunca, quer dizer, você nunca irá envelhecer, né? É a segunda estrela à direita e até amanhecer. Né? Isso aí. Então, quer dizer, é pra mostrar, tipo assim, olha, acabou, mas nós não queremos envelhecer, porque nós teremos a série antiga, os filmes, quem quiser revisitar e ver. Não, né, peraí, isso é no primeiro filme. Não sei, não é o último filme, ele fala isso, ele fala no último filme. Não, ele fala isso também. Tipo, o filme aqui parado aqui, cara, na minha frente aqui, porra, então no DVD. E aí é muito legal que o slogan, né, do Star Trek era To Boldly Go Where No Man Has Gone Before, e ele já prepara o novo slogan, né, que era mais pra avançado geração, pra nova geração, que era que ele fala To Boldly Go Where No Man Where no one. É onde nenhum homem, onde ninguém jamais esteve, né? Então, e aí a nova geração usou esse lema já mais abrangente. Eu acho, né? Esse lema, ele é meio furado, né, cara? Porque onde ninguém, nenhum homem jamais esteve. Aí eles chegam lá, sempre tem gente. Mas não homem, né? Por isso que o primeiro filme é o mais Star Trek, porque realmente é a premissa verdadeira, né? E tem os créditos. Ah, aí vem as assinaturas, a nave vai em direção ao Sol, e aí vem as assinaturas de todos os tripulantes com os famosos clássicos, né? Pô, e aí dá um aperto no coração. É uma despedida mesmo, né? Despedida mesmo, com chave de ouro, coisa que não aconteceu no último filme da nova geração. Infelizmente. Hoje em dia, o que sobrou? O que sobrou da galera da velha geração? Hoje em dia, como é que estão os atores, né? O DeForest Kelly foi o primeiro a morrer, né? Quem? O McCoy. Velhinho, né? Ah, tá. Faz o McCoy. Ele faz uma participação especial no primeiro episódio da nova geração. Isso. Fez um episódio com ele vem todo barbudo, reclamando do teletransporte. Como um velhinho meio, pô, mais de 100 anos. Ele era o mais velho, era ele, que ele já fazia filme com o John Wayne, né, cara? Já fazia filme com o John Wayne, filme de Velho Oeste, com o Kick Douglas, a galera. Né? Ele sempre era um bandido, né? O James Doohan, tadinho, ele morreu há pouco tempo. Quem? Ele... James Doohan. Scott. Ele dá nome aos bois, né, cara? É verdade. Ele morreu bem velhinho, já tava com... Como é que é? Alzheimer, né, cara? Isso, tá, e bem, aí, tá bem. E recentemente, acho que semana passada, retrasada, as cinzas deles foram jogadas ao espaço. Ah, é verdade. Isso eu achei legal. Como o Roddenberry também, o foi criador o primeiro, da série, né? Foi o primeiro que mandaram num foguetinho desses de satélite, alguma coisa, e mandaram as cinzas também. Quando jogaram... o Kirk morrer, vai ser um evento daqui. Devem mandar de canhão aqui da Terra. É verdade. E aí, o que mais? O Leonardo Nimoy tá vivo. O George Take, o nosso mistério, o senhor Sulu, deu uma escorregada na bacia, né? dois anos atrás, ele falou, não, eu vou contar pra vocês, eu sempre fui homossexual. É, verdade. É, falou, declarou oficialmente que era homossexual, que vivia com um cara há 25 anos, cara. Isso, como é que o cara escondeu isso, né, cara? Muito não, mas então esconder, falta de, né, interesse do público do cacete, né? Isso é coisa interessante, eu não sei o que passa na cabeça desses caras, mas eu vou morrer, eu tenho que contar com o seu bicho. Deixa eu avisar logo pro mundo, olha, não adianta fazer biografia não, meu amor, eu sou viado, tá? Pô, é foda, cara, eu não entendo. Agora, engraçado com o meu irmão, né, que era um fã, é mais velho que eu, falava assim, pô, esse cara com aqueles episódios que ele lutava de grima pegando na espada, não me enganava, cara. Senhor Sulo no culo, entendeu? O que mais? O Leonardo Nimoy ainda está vivo lá com os seus... É o Brasil, acho que 4 anos atrás, 5 anos, né? Ele uma convenção. Ele e suas fotografias e suas músicas do Bilbo Baggins. Isso. A Nichelle Nichols, alguém sabe? Não, ela lançou alguns discos, né? Também que ela era cantora, né? Mas ficou por isso mesmo, só convenção mesmo. A gente tinha que falar disso, cara. Esse pessoal, eles espremem ao máximo, né, cara? O que eles podem. O Kirk lançou discos e discos, o Spock lançou, a Uhura lançou, né, cara? É verdade. Ela já. Acho que ela já era cantora ela antes. Ela já era cantora, cara. É, ela já era cantora. Sim, mas ela lançou antes como até Uhura. De ser atriz. É, Uhura. Ah, sim. É. O William Shatner, eu acho que é a maior prova viva. Tipo assim, vamos continuar faturando da maneira que der, né? Ele já atualizou os próprios tracks na brincadeira do Night Live, né? Cara, aquilo foi demais. Que era life, né? Que era life. Que era life. Aquilo é muito bom. Conta rapidinho. Os trackers ficam, ele faz o papel dele mesmo na convenção de Nerds. Os Nerds ficam perguntando, Capitão Kirk, no episódio 126, você... Qual era a combinação do cofre? Get a life, né, cara? É só um programa de TV, seus nerds idiotas. Aí aparece o patrocinador do evento, fala uma coisa no ouvido dele. Não, isso aqui foi uma representação do Kick Mal, daquele episódio, O Inimigo Interior. Que legal, bacana. Muito bom. E aí ele hoje tá fazendo mal. O Chet também tem uma coisa interessante, né, cara? Ele conseguiu fazer carro comando, cara, e fez sucesso. Caraca, com isso, carro comando, cara, eu lembro disso. Lembra disso? Eu lembro. E agora ele tá aí, né, cara? Ele tá fazendo seriado aí, né? Não, ele lançou livro que virou série. Isso. Tech Wars. Chegou o a cara virar é multimídia, cara. O cara faz de tudo, cara. Ele escreveu, não se conformou com a morte do Kirk naquele filme, escreveu um livro, o Retorno do Capitão Kirk. E aí ele tá fazendo um maior sucesso agora com aquela série. É o Globo de Ouro, né, ano passado. Tem uma série de advogados. É Boston Legal. O americano adora a série de advogado e ele faz um advogado a la Kirk, né, cara? Não, a série é o. Eu acompanhei as duas temporadas da série. Tipo, a série vale pelo William Shatner. Isso. Ele é mulherengo, né? Ele é safado, mulherengo, não tá nem aí pra nada, pra ninguém. Ele é o centro do mundo. Isso. Velho. É isso aí, aproveitando a vida até os últimos momentos, cara. Eu acho interessante que o Capitão Kirk, cara, ele, o William Shatner, no caso, ele era um ator canadense, né, que fez muito teatro, aquela coisa de Shakespeare e tudo mais, e caiu nesse... Foi o primeiro a ver um Gremlin no avião. O Gremlin no avião. No Twilight Zone. No Twilight Zone, ele foi o primeiro a ver o Gremlin no avião. É verdade. Quer dizer, ele é um cara que... Ele gosta muito de usar essas coisas. Teve o último filme que ele fez agora, que ele faz ele mesmo também, que ele canta em rap. Ah, eu vi esse também, muito bom. A história de Júlio César escrita pro Shakespeare, cara. Meu Deus, cara. E rap. Em rap, cara. E que ele faz todos os personagens da história do Shakespeare. Ai, cara, ele tá de parabéns, William Shakespeare. Acho que ele brinca com a própria coisa dele, né? Ele não se leva muito a sério, né? Aham. Agora é um egocêntrico e tudo. O pessoal reclamava muito dele, né? No começo, no seriado, né, que tava rolando, né? É, ele fez também uma me simpatia, ele faz um cara gay, né? De coisa de miss, desfile, né? Como... Ele é muito engraçado. Organizador do desfile. Eu acho, tipo assim, o William Shatner naqueles caras quando morrer, né, cara? Tem que ser a comoção mesmo, nacional. Fazer o quê? Quem gosta, né? Não tem como, né? O cara vira um ícone, né? O cara ultrapassou, né? É verdade. E detalhe que na última pesquisa, que foi feita uma pesquisa agora, assim, a americana adora uma pesquisa, né? Tipo assim, os 10 mais, os 10 menos, né? E fizeram sobre ficção científica, escolheram o maior vilão e o maior herói da história, né? Ah. Por enquanto. E o maior vilão, obviamente, foi Darth Vader, né? Ah, como não? E o maior herói foi Capitão Kirk, cara. Como é que eu faço isso? Ele é venceu cara. Todo mundo. Venceu o Tenente Ripley, venceu Linda Hamilton, o Estador do Futuro, venceu, entendeu? Venceu todo mundo, cara. Luke Skywalker, venceu Obi-Wan. E detalhe, o segundo colocado, cara, foi o Capitão Han Solo, meu amigo. Ninguém gosta de um cafajeste mesmo, não tem jeito. Gosta de cafajeste, aquela coisa, né, cara? E quem ficou em segundo lugar nos vilões? Ah, isso realmente eu não me lembro agora, cara. Não me lembro. Eu posso depois pegar isso na internet, né? Mas o Darth Vader realmente é imbatível, né, cara? Não tem como, né? Então muito bom, foi o nosso papo de Star Trek, já foi até longo demais, infelizmente não dá pra falar tudo, tem tanta coisa pra falar de Star Trek, não falamos de muitas coisas, peço desculpas já, mandem e-mails falando alguma curiosidade e esperem o próximo Netcast que vai falar sobre a nova geração, sobre, não próximo, o próximo, hein, faremos no futuro, mas o Netcast falando sobre a nova geração, sobre os filmes da nova geração, sobre as séries novas. Voyager, Deep Space Nine, Enterprise. Enterprise, a série que deveria Voyager. Ter começado na quarta temporada. Infelizmente. É. Ficou bom? Cancelaram, né? Infelizmente. Então é isso. Fiquem por aí com a portuguesa. Um abraço. Próxima atração no Nerdcast. Anunciado pela portuguesa. A pedido dos ouvintes, vai ter um Jovem Cast, que eu acho que é o próximo, creio eu que estou gravando uns 30 de uma vez só, vai ter um sobre mangás e animes. Esses putos da Aceite não sabem nada sobre isto, não sei como vão falar sobre o assunto. Não gostam de nada disso, mas vão tentar, né? Porque o site tem que dar acessos. Pois, vão falar sobre aqueles desenhos japoneses, todo mundo tem um grande olho, todo mundo é olho gordo. aqueles desenhos que ninguém se mexe, que é todo mundo paradinho. E eu não sei nada sobre o assunto. Sei que tem um lá que se chama Pokémon, o outro que é Yu-Gi-Oh! É isso que é? Isso que é mangá? Isto é que é anime? Tem o Naruto, temos também o Yuniasha, essas porcarias todas aí. Sakura no Mikura, sei lá. Vou falar sobre estas bostas. Tudo isto aí. E adeus!